céu de nós, no meio da criação, cresceram filhotes no seio da nação. Aprenderam a caçar, a devorar a dor, mas cairão na cova, longe do seu amor. Oh Senhor, restaura o que se perdeu. Na aridez do deserto, traz vida, oh Deus, que o rugido dos leões ecoe em nós. Teu poder nos levanta, é em ti que somos pó. Videira frutífera à beira do manancial, cresceu entre as águas num lugar especial. Mas o vento a arrancou e a terra consumiu. Oh, que grande lamento que a esperança se viu. Oh, restaura o que se perdeu. Na aridez do deserto, traz vida, ó Deus, que o rugido dos leões ecoe em nós. Teu poder nos levanta, é em ti que somos pó. E mesmo no deserto, a tua luz brilhará. Nos corações sedentos, tua vida jorrará. E da vara que arde, o fruto renascerá. Em ti, Senhor amado, a vitória virá. Oh Senhor, restaura que se perdeu. Na aridez do deserto, traz vida, ó Deus, que o rugido dos leões ecoe em nós. Teu poder nos levanta, é em ti que somos pobres.